Ok, acabou. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Como é que você tá, filho? Ô, seu caboclo, graças a Deus. Tudo bom? Tudo bom? Graças a Deus. É uma satisfação enorme, viu? Essa oportunidade de dialogar com o senhor, tá? Eu que agradeço, filho. O senhor pode comunicar pra gente o nome que o senhor adotou como espírito aí na pátria espiritual? Da parte do caboclo? Isso. Vou me chamar de caboclo Sete Pedreiras. Sete Pedreiras. Sete Pedreiras. Agora, foi esse o nome que o senhor teve na última vida? Não, foi não. Não foi, né? Última vida nem índio eu fui. Eita. O senhor nem índio foi? Fui não. Última vida eu fui um perrapado qualquer que andava com a enxada nas costas, trabalhando para sustentar os muito fios que tinha. Nossa. E como é que foi essa passagem, então? O senhor acreditava na imortalidade da alma? Acreditava. Certo. Acreditava. Tinha a religião, era católico. Ah. É mesmo, em vida era católico. Tá. Seguia a religião com a minha família. Uhum. E eu posso te dizer que eu aprendi mais nessa vida que eu tive do que quando eu fui índio. Ah. Mais do que em todas as vidas. Ah, entendi. Então teve uma vida que o senhor foi índio? Teve, fui um índio norte-americano, filho. Nossa. Índio norte-americano. Então a gente pode deduzir disso que a falange dos caboclos é composta de pessoas que não necessariamente foram índios na última vida. Não. Nem todos. Assim como tem uns que nem nunca foram. Ah, entendi. Entendeu? Certo. E também podemos concluir que são índios que os que foram podem ter sido em outros lugares do planeta. Sim. Não necessariamente todos do Brasil. Não. Ah, entendi. E nem por índio do jeito que vocês conhecem. Ah. Às vezes, assim? Por exemplo, se foi em um outro planeta, como você está dizendo aí, pode ser uma espécie, um tipo de indígena, alguma coisa parecida que lembra os índios desse mundo aí de vocês, mas parecido. Não é bem lá um índio. Ah, da maneira que vocês entendem. Tá certo. É porque muitos espíritos, filho, uhum, aparece e fala, ah, na última eu fui imperador de Roma, e fui não sei o que, filho de quem, e pai de quem. É. Ninguém fala que foi um perrapado, que foi um dom do bar, que foi o Zé da esquina. É. Não é mesmo? É. Quer mostrar a grandiosidade. Nada contra quem fala isso, porque tem uns que foi mesmo. É. Não é mesmo? Tem. Mas tem muita gente querendo mostrar grandiosidade, vamos dizer assim. Às vezes, seu caboclo, somos nós que criamos esse comportamento nos espíritos, que muitas vezes só fazem isso para nos agradar, né? Também. Também. essa infantilidade que ainda temos, carregamos conosco. Assim como tem gente que pensa que caboclo é burro, não sabe falar, que não sabe das coisas, não é mesmo? Tem gente aí que é capaz de ouvir isso que eu tô falando, vai falar, ué, mas eu nunca vi um caboclo disso aí falar essas coisas, falar por isso aí. Como é que é o nome do negócio aí? Isso aqui é os computadores, as tecnologias. Então, se falar que eu tô falando por aqui, vão falar que é mistificador, que é animismo, não é mesmo? Vou falar que o caboclo não tá aqui, não. Ué. Não, mas então, é o nosso ainda atavismo com as coisas mais rústicas, como se nada pudesse evoluir. É. Não é? Eu tive uma experiência, o caboclo Pena Branca chegou e disse: "Bom dia, filho." E me disseram: "Aonde no mundo que um caboclo chega e diz bom dia?" É, nunca. Tem que dar boa tarde então, não é mesmo? Não, e depois eu falei com ele, ele disse: "Ixi, eu nem caboclo fui. Pra que que..." Não quer dizer que todo espírito que se manifesta como caboclo foi caboclo, igual o senhor Não. explicou. É, sim. Não é? Bom, e aí então o senhor sabia então da imortalidade da alma. E Sabia. o senhor sabia da existência de Deus também, porque o senhor era católico, o senhor acreditava, né? Sim. Agora, ter uma crença, o senhor que teve bastante filhos, ajudou o senhor a cuidar da família? Olha, filho, ajudou no sentido da fé, não é Da mesmo? fé. E quando a gente está pegado numa coisa e tem fé, a gente tem aquela crença, tem aquela sustentação, vamos dizer assim, que faz a gente criar força para lutar diante das dificuldades. Claro, claro. Mas a dificuldade faz parte da vida, não é mesmo? Faz parte. E é uma coisa que o senhor aceitava de boa e Sim. ensinava para as crianças essa resignação. Sim. Ah, muito bem. Então, o senhor acreditava em Deus. E na lei da ação e reação, como é que o senhor lidava com isso? Olha, filho, a gente sempre soube que a gente colhe aquilo que planta. Não é mesmo? É, Então a trabalhador. gente buscava sempre plantar coisa boa, para colher coisa boa também. Tá certo. E na vida de índio, o senhor também sabia, né? Porque o índio, ele tem todo Sim, um na vida estilo de de índio, vida, sim. Na vida de índio, sim, porque na vida de índio também tinha, né? vamos dizer, alguns guias, vamos dizer assim, que nos ensinavam muita coisa. É mesmo? Aí o senhor era capaz, assim, de enxergar os espíritos? Sim, na vida de índio eu fui. Vocês Oh. chamam aí de clarividente. Nossa. Mas isso não é dado para as pessoas à toa, né? Tem sempre Não, não é não. ou é prova, ou é É, não. expiação, ou é missão, né? É. Não é para graça, né? Não é não. Não é. E na tribo do senhor, para que serviu isso? Como o senhor utilizou esse dom? Filho, é uma espécie de, vamos dizer, igual vocês servem hoje aí, meio de comunicação de um canal, vamos dizer assim, que nem todos conseguiam receber os recados deles. Então, os que chegavam para mim, eu tinha que passar. Tinha que Entendi. passar adiante para eles. E que tipo, como é que faz? O senhor lembra, porque não é natural, né? Que quando tem gente que a gente ouve dizer que depois que vai para o mundo espiritual, por exemplo, no meu caso, digamos assim, um exemplo, quando eu for para o mundo espiritual, eu não vou necessariamente lembrar a outra vida. Depende muito do que a pessoa foi. Como é que foi Isso demora um tempo, filho. Olha lá. Demora um tempo. Porque não pode de uma hora para outra lembrar. É igual no desdobramento. Não é mesmo? Se você começar a praticar, que muita pessoa fala que não, agora eu vou até falar, filho. Vai lá. Você está no assunto. Qualquer ser encarnado consegue se desdobrar durante sono. Qualquer um. Isso não é mediunidade, não é dom. Isso é uma coisa nata a todos vocês aí. É mesmo? Então tem gente que fala que não, que só pode sair do corpo dentro de um templo, dentro de um centro, dentro disso, dentro daquilo, tem que fazer isso antes, aquilo. Tem que estudar energia, tem que trabalhar, tem que praticar, tem que ter força de vontade. Mas agora, Se for ficar cheio de, vamos dizer, ladainha, igual esse pessoal fala, ah, fulano não pode sair, porque é mediunidade, porque é perigoso, e pode vir um espírito ruim cortar seu cordão de prata. Você já ouviu falar isso? Já ouvi. É... Entendi tudo. Se for assim, então, já era para você estar desencarnado. E quando vocês dormem, vocês saem do corpo. Vocês só não lembram, mas saem. Isso. O que nós chamamos de inconsciente. Uhum. Então, muitos guias agora, esse mundo docês, nesses últimos tempos, tem buscado fazer com que as pessoas acordem para isso, tome conhecimento disso, para começar a praticar, que é para quando chegar lá, você estando consciente, poder ajudar. Poder ajudar a gente, poder trabalhar junto com a gente, porque tem muita gente precisando. Ah, entendi. Inclusive, se ajudar, né? Assim, se ajudar. Desocupa vocês. Isso. E, por exemplo, nem todo mundo que sai do corpo consciente, como tem muitos aí, não lembra das últimas encarnações. Ah lá, é então. E nem lembra de tudo que se passou quando estava fora do corpo. Porque o cérebro de vocês não consegue armazenar, vamos dizer assim, os conhecimentos, os dados que vocês adquiriram lá do outro lado. Ah, entendi. É claro, porque lá estamos ainda aí já no corpo astral ou interagindo no mental, né? Sim. E quando voltamos, então, o duplo etérico junto com o corpo não tem condição de processar tudo isso, né? Não entende. Não entende. Então ele interpreta da maneira dele. Então, às vezes, você pode ter encontrado com um guia e quando você voltar, você vai achar que era seu pai. Vamos dizer assim. Às vezes pode ter sido até seu pai, mas às vezes não é. O cérebro interpretou daquela maneira, como uma pessoa, vamos dizer assim, da família, um amigo, um parente. Ah, entendi. Por isso, muitas vezes, a interpretação do sonho é válida. Sim. Muitas vezes. Entendi. Tá certo. E agora, sobre a reencarnação durante a sua vida. O senhor... Porque na católica ensina a ressurreição, né, dos mortos. Sim. No último, sei lá que dia. E, mas o senhor como é que se, o senhor entendia da reencarnação ou na última vida não? Filho, como eu estava falando aqui do desdobramento, quando eu dormia, eu me desdobrava. Inconsciente. Uhum, claro. Mas os guias, as entidades que me acompanhavam, que me assistiam, me levavam para trabalhar, igual a vida que eu tinha antes. Me levava para assistir palestra e outras coisas que eu tinha compromisso lá. Então, a minha consciência lá, eu sabia. Mas quando eu chegava aqui, é como se ela tivesse adormecida nessa parte, entendeu? Não era, vamos dizer, preciso, nessa vida que eu tive, eu saber disso. Claro. Claro. Isso estava já guardado, vamos dizer assim, no inconsciente. Tá certo. E quanto... Bom, tem várias perguntas que eu nem preciso saber, sabendo que o senhor foi do discernimento católico, porque lá não tinha a comunicabilidade dos espíritos, mas não. O senhor tinha algum tipo de mediunidade? Desperta? Na minha última encarnação? É. Não, filho, tinha meio que a mediunidade que você chama aí de intuitiva. Tá certo. Mas não era mais do que isso, não. E eu também não sabia lidar com ela direito. Tá. O que nós temos durante a encarnação serve o propósito e o contrato pré-estabelecido, pré-encarnatório, né? Sim. Entendi. Então, quando você vem, tudo aquilo já que foi programado serve à vida, aquilo que você quer trabalhar naquela vida. Sim, ou por karma, ou por outra coisa, ou porque realmente você escolheu e foi preciso. Ah, tá certo. É mesmo? Claro. Agora, o que que a vida de índio do senhor proporcionou pro seu espírito que essa última não proporcionou? Espiritualidade. Espiritualidade. Sem dúvida nenhuma. Foi aonde eu mais me conectei a Deus, a força maior. Entendi. É, faz sentido. E, tá, como é que foi essa passagem do senhor? O senhor desencarnou, o senhor pode dizer do que foi difícil essa passagem? Como é que foi? O que acontece quando a... isso? Olha, filho, quando eu índio, eu desencarnei já velho, vamos dizer assim. Fui pro morte morrida mesmo. Morte morrida. Tá certo. Foi porque tinha chegado realmente a hora, meus amigos vieram e prepararam, né? O desencarne. Eu já sabia. Já sabia. Já sabia que ia. Todos sabem, né? Todos sabem nessa sua tribo aí? Todos sabiam? Todos sabem. Você pode estar encarnado aqui. Vamos dizer. Não é o que vai acontecer, mas vamos dizer que tu fosse desencarnar amanhã. Tá. Você já estava sabendo. Inconsciente, mas estava sabendo. Sim. E na tribo vocês alimentavam uma espiritualidade que muitas vezes permitia saber um pouco antes. Sim. Tá. Entendi. Então, como é que foi a passagem? O senhor já sabia, o povo começou a preparar ali. E lá sim. Vocês cremavam ou enterravam? Não, lá tinha o costume de cremar. Ah. De cremar. Entendi. Mas eu já sabia, os que estavam à minha volta também, já desconfiavam. Porque realmente a idade já avançada, né? Você sabe como é que é, o corpo já avisa. Já avisa. E a hora que o senhor fez a passagem, partiu desse mundo para o outro e abriu os olhos, como é que foi? Aí, foi difícil. Foi? Foi porque, chegando lá, vão dizer que eu não... sabia de quase nada, vamos dizer assim. Sabia e não sabia ao mesmo tempo. É mesmo que acordar, você falar, você crer, você até saber, vamos dizer assim, de alguma coisa, é bom. É importante. Mas quando você está lá mesmo, é diferente. Entendi. Diferente de tudo que você já viu. Quando você retorna à pátria espiritual, é uma coisa muito bonita. Ah. Alguns. Nossa. Uma coisa muito bonita. Eu voltei, encontrei meus outros familiares, meus amigos que já tinham ido antes de mim, que me receberam. Então foi um momento de muita emoção. Porque eu não precisei descer para o umbral, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa. Mas vocês também não... O senhor não era assim, flecheiro, o senhor não lutava, como é que era? Eu era meio com uma espécie do que vocês falam aí de pajé, filho. Entendi, claro. Se vê os espíritos e tudo, né? Sim. E então isso fez com que o senhor não criasse muito karma ou peso no seu espírito. Não. Porque isso aí eu já vim de trazendo essa oportunidade aí de índio, de reencarnar como índio, foi já trazendo um karma de outra vida. Então, o que tinha para pagar, o que tinha de trabalho que chegou para mim como um índio, eu fiz, vamos dizer assim, consegui cessar um pouquinho o karma, vamos dizer assim. Consegui cumprir, pagar as minhas dívidas. Nossa. Tá entendendo, filho? Sim, claro. Que pro senhor... Tá, entendi. E aí... Então, quando o senhor chegou lá do outro lado, foi tudo diferente, para o senhor foi mais bonito, o senhor encontrou conhecidos da tribo, é isso? Isso. Que... E pessoas também, que foram meus familiares, meus amigos de outras vidas. Olha. Só que eu não me lembrava, eu via, sabia que eu conhecia de algum lugar. Nossa. Gostava muito da pessoa, mas não sabia exatamente quem era. Entendeu? Entendi. É um... Então, me parece natural que a espiritualidade proporciona uma ambientação para o espírito, depois que desencarna, quando está chegando no mundo espiritual, que sim, esteja de acordo com o momento dele. Sim, tem todo um preparo, porque não pode chegar assim de uma hora para outra. Chegou lá, você vai lembrar de tudo. Tá certo. E a gente ouve dizer também por algumas obras que o baixar do pano não resolve nada, em outras palavras. É. Não faz você ficar uma pessoa super inteligente ou saber vários idiomas ou conseguir falar pelo pensamento. Foi assim com o senhor? Foi, filho. O senhor teve que usar o mesmo idioma? Tive. Entendi. Não adianta, porque eu não realmente não lembrava. Uhum. Não sabia, vamos dizer assim, usar os conhecimentos de outras vidas ainda. Eu estava muito ligado àquela. Entendi. E nessa última vida o senhor falava que língua? Não, na de índio, nessa última. Na língua indígena, filho? É. Vamos ver essa da indígena. Na indígena? É. Na língua indígena, a gente se comunicava, vamos dizer assim, muito por meios... Nem falando muito, filho, se é que você me entende. Uhum. A gente usava um pouco do que você chama hoje de telepatia. Nossa. É uma coisa meio complicada, filho. Uhum. Se for explicar. É. É. Vamos dizer assim, um desenvolvimento que a gente tinha, uhum. antigo, que a gente aprendeu, uhum. e que hoje em dia mesmo, se você for ver, não se encontra. Ah. Raramente você vai encontrar uma pessoa que sabe, que conhece, que estuda e que pratica a telepatia. Uhum, claro. E pela vivência também, muitas vezes, um gesto já dizia muita coisa. Sim. Porque lá, vamos dizer que o povo não era muito de prosa. Não era muito, não. Entendi. Falava assim. Mas era pouco. Era o necessário. Ah, tá certo. E na última vida o senhor teve a experiência no solo brasileiro? Na última. Do trabalhador? É. Sim. Sim, tive. Foi em Minas Gerais. Nossa. Minas Gerais. Que legal. Tá certo. Então... Tá bom, então na de índio foi assim, mas se o senhor já se desencarnou e foi para um lugar bom, por que que o senhor teve que reencarnar? E voltar sofrendo, vamos dizer assim? É. Filho, vamos dizer que a dificuldade foi um grande aprendizado para mim, porque como eu te falei, foi a encarnação que mais eu aprendi, foi essa última que eu tive de trabalhador rural, vamos dizer assim. Ah. Trabalhador. Porque colono, vamos dizer assim, da fazenda, é difícil ser, né? Ninguém queria reencarnar, vamos dizer assim, passando dificuldade. Mas vamos dizer que eu tive a oportunidade de escolher. Tive a oportunidade de escolher, eu quis passar por isso, porque realmente eu precisava de mais humildade. E foi um grande aprendizado para mim passar por tudo aquilo e ter fé. Nunca desligar da força divina, da força maior. Entendi. Porque muitas vezes é fácil ter fé quando você está dentro de uma tribo, sim, um ambiente, vivendo os espíritos. Sim, porque não vamos dizer assim que eu não via o sofrimento. Quase não via, porque era um povo alegre, um povo passava, sim, dificuldade, como todo povo passa, mas vamos dizer que era unido. Não era igual nessa última que eu tive, que era quase que um para cada lado e um virava as costas para o outro. Tá entendendo, filho? Entendi, entendi, claro. E aí... Bom, se nessa última vida também o senhor só fez foi trabalhar e cuidar dos seus filhos e viver sua vida com fé e na religião, então o desencarne do senhor só pode ter sido do mesmo jeito que o senhor viveu, leve. Sim, filho. Uhum. Sim, porque tinha muito trabalho, vamos dizer assim, me aguardando para me botar as coisas no lugar direitinho, como era antes. Uhum. Do lado espiritual, uhum. tinha muita coisa para me fazer. Tá certo. Agora, Quando o senhor desencarnou como índio, o senhor chegou a conhecer o seu guia espiritual? Porque todo mundo tem um, né? Sim, todo mundo tem. Uhum. Cheguei, mas não no exato momento do desencarne. Demorou um pouco. Isso demorou um tempo porque eles são, vamos dizer assim, a gente não consegue enxergar, porque a gente é muito denso, filho. E eles não. Lógico, é mesmo? Então, lógico. Eles são muito sutis. Uhum. E a gente não conseguia perceber. Às vezes até eu sabia que tinha uma força perto de mim, uhum. uma coisa que me lembrava alguém, uhum. mas eu não enxergava. Era questão também de sintonia. Então isso demorou algum tempo para me conseguir, vamos dizer, estar de cara a cara com ele. Demorou um certo tempo. Nossa. E depois esse foi o mesmo da outra encarnação? Sim. Foi isso. Hoje ele já se encontra, não precisa mais, vamos dizer, reencarnar. Uhum. Se é que você me entende, já se encontra num... Entendo. Num lugar elevado. Uhum. A elevação dos nossos guias sempre são mais fortes que a nossa, né? Sim, filho, porque trabalho de guia não é fácil. E como é que pode, como Jesus falava, um cego guiar o outro? Porque mesmo você estando aqui, vamos dizer que vocês têm muita visão limitada. Então, o guia tem que ter muita paciência, muita sabedoria para saber levar vocês para o caminho certo. Porque se ele vier com estupidez... E até mesmo não sabendo de nada, vai levar vocês pro buraco. As chances de cair são maiores, né? São. E tem muitos guias, filho. Guias mesmo, vamos dizer como é que vocês falam, evoluído. É. Que tem um compromisso com um médium encarnado e não consegue levar aquele médium pra vida, pra forma como ele queria. Pro trabalho, pra caridade. Ai. Tem muitos que não conseguem. Ixi. Muitos. E isso aí nem se compara comigo. Caboclo Sete Pedreiras. Tem muitos aí, nossa. Vamos dizer assim, lá em cima. Eu não sou ninguém perto deles e realmente não conseguiram trabalhar com seus filhos da forma como eles queriam. Ai. E tem filho que é cabeça dura, né? Tem. Inclusive, eu estava falando isso com a dona Pombogira ontem, de como é que é isso para vocês quando vocês indicam, assim, vem com o contrato de um menino ou a menina ir para o terreiro de Umbanda e fazer a caridade e às eu vezes vou não te, vou te explicar, vamos dizer mais ou menos assim. Com esse moleque aqui, que eu tô aqui hoje... Ele, vamos dizer que no começo, e até hoje ainda é meio cabeça dura. Porque, vamos dizer que quando ele começou na religião de Umbanda, o ego era muito alto. A vaidade, o orgulho, você está entendendo? Sim. Então foi preciso, eu não incorporei nele, não cheguei próximo a ele quando ele começou a frequentar um terreiro de Umbanda. Foi preciso... Graças a Deus vim uma pombagira Dona Sete Estrada, que trabalha como a média, e vamos dizer assim, dar um tapa na cara dele, fazer ele acordar para a vida. Porque o ego é uma arma usada contra vocês mesmos. É a maior arma que tem para ser usada contra vocês é o ego. Nossa, por quê? Porque, filho, vocês têm, querendo ou não, inimizades de outras vidas, outros tempos. E o ego, vamos dizer assim, é o caminho mais aberto que seus inimigos têm de chegar até vocês. Nossa. E vocês se sentem lá em cima, né? Tá lá em cima e na hora que ele passa uma rasteira, o tombo é feio. Eita. Aí bate. É. E dói, É, dói. E foi preciso, então, vamos dizer assim, ele levar esse tapa na cara pra acordar. E já tava na hora, né? Nossa. Já tava na hora. Ele começou muito novo a, vamos dizer assim, ter consciência da sua mediunidade. Não era aceitado pela família. Isso é importante falar aqui. Porque o pai é um bandista, é médium, porém, no começo que viu seu filho, vamos dizer assim, tendo aquelas percepções, tendo aquelas aparições da mediunidade, não fez o que devia ter feito, vamos dizer assim. Não apoiou, não ajudou, não explicou. Aí você imagina uma criança nova, que via espírito e tinha medo, que ouvia as coisas e tinha medo, tinha medo de dormir, tinha medo de ficar sozinho dentro de casa, podia ser a hora que fosse, de dia, de noite, de manhã, qualquer hora. Ele ficou, vamos dizer, em pânico. E para eu trabalhar com a cabeça desse médio depois? Foi uma coisa meio complicada. Ai. Porque tinha chegado num, de um jeito a coisa que não estava, vamos dizer, planejado. Não é? Ai. Então não tinha ninguém da família que sabia explicar, que sabia sentar e conversar com ele. Então ele começou, vamos dizer, a estudar o espiritismo. Olha. Através do... Ele começou a ver, vamos dizer, palestra do Chico Xavier. Nossa. Então ele começou a aprender e entender mais ou menos que aquilo era normal. Mas isso não tinha acabado com o medo dele. Não. Tanto é que ele teve uma experiência que ele teve mais medo foi quando ele viu como a tia do pai dele. Ai. Ela tinha desencarnado, fazia pouco tempo. Ah. Durante a noite, resolveu vir até ele. Ele estava passando muito mal. Nossa. Ela passou a mão sobre a cabeça dele. Ai. Na mesma hora ali, ele sentiu uma energia boa e sabia que era alguém familiar. Ah. Porém, ele não enxergava, vamos dizer assim, a pessoa completamente. Ai. Ele via um vulto. Uhum. Vamos dizer assim. Uhum. Então, ele parou de passar mal e começou depois a ficar com medo. Entendi. Então foi na hora que ele parou de ver e que ele correu. Correu, chamou os pais dele, que na época, né, não tinha nenhum, dizer assim, preparo, não sabia direito realmente conhecer. A mãe dele, por ser católica, não sabia e não gostava, não sabia direito o que, que era, o que, que não era. O pai, mesmo sendo um bandista, vamos dizer assim, que era meio preguiçoso para estudar, não sabia direito como lidar com o filho. Então ele pedia ao guia dele que afastasse aquilo e que tirasse aquilo de perto do filho dele. Mas não era para fazer isso. E não foi feito. Ah, tá, entendi. Tanto é que, não muito anos depois, esse filho, por convite de uma vizinha, veio a frequentar um terreiro, onde foi falado ali realmente o que estava acontecendo, o que não estava. Aí, vamos dizer que o medo tinha acabado um pouco. Criou maturidade, já estava adolescente, né? Então ele já não tinha mais tanto medo assim. E aí foi quando ele começou a desenvolver a mediunidade dele, escondido do pai. Nossa. Escondido do pai. A mãe dele, mesmo católica, aceitou, apoiava, compreendeu realmente o que era e ajudava ele a esconder do pai. Olha bem a história. Nossa. O guia do pai também sabia, mas não falava nada pro médico. Então foi um jogo de esconde. Nossa. Então demorou um certo tempo. O guia-chefe da casa onde ele frequenta falou que ele levasse o pai dele lá que nesse dia o pai dele ia ficar sabendo da verdade e ia compreender. Olha que graça. O pai dele foi, graças a também a uma entidade que ajudou esse filho aqui muito no começo, vovó Rita. Ela também tinha dado muito conselho, ele conversando. O pai dele foi. Então foi quando ele foi conversar com o guia-chefe da casa, que é o boiadeiro da Campina, que explicou a ele o que estava acontecendo, o filho dele era médium, que realmente ele queria e tinha que desenvolver, não era obrigado, mas que realmente ele tinha mediunidade, que não podia fugir disso, que era uma coisa que ia estar com ele pro resto da vida, e ele gostava, esse filho gostava. Então, ele começou a desenvolver na casa e levou seu pai também para dentro da casa. Olha. E hoje trabalham os dois juntos nessa casa. Graças a Deus. Graças a Deus. E o senhor ficou feliz daí, ué? Fiquei. Fiquei. Porque nisso teve o seu dedinho em algum lugar aí. Teve, vamos dizer que teve. Mas teve muita ajuda também de fora. De fora? Claro, o guia das outras pessoas. Sim. Mas como é que é no mundo espiritual, então? O senhor, muitas vezes, o guia da gente conversa com o guia dos outros para poder fazer uma situação acontecer. Sim, às vezes ele até fala algo pro guia daquela outra pessoa, vamos dizer, um ensinamento, para ele passar para você. Ele vai passar da forma dele, como se fosse ele que estivesse falando, e às vezes ele recebeu esse pedido. Ah, por exemplo. Entendi, entendi. Pode falar. Por exemplo, eu falo com um amigo meu, eu falo que eu estou dando um conselho para ele, parece que está vindo da minha cabeça, mas é o senhor que está ali falando. Sim, também. Inspirando ali. Isso. E aí o senhor está dizendo, às vezes parece que foi eu que falei, mas muitas vezes foi o outro. Sim, igual quando você encontra com uma pessoa, parece que aquela pessoa, às vezes, está passando por um momento difícil, parece que ela falou tudo o que estava acontecendo na sua vida. Não sei se isso já aconteceu com você. Acontece normalmente. E realmente não era a pessoa. Às vezes ela nem. Depois vai nem se tocar do que estava falando. Ah, entendi. É. Por isso que dizem, ah, serviu para mim como uma luva. Sim. Ah, entendi. Lógico. Ou então assim no seu... como você pode assistir uma palestra inteira. Dormir a palestra inteira. Um pedacinho ali você ouviu, você falou, opa, isso aqui serve pra mim. Entendeu? Foi o suficiente. Foi. Ah, entendi. Tá certo. Então, o senhor acha então que o fato de cada um de nós caminhar com a luz que existe dentro do coração acesa e disposto a ajudar o próximo com as nossas inspirações diariamente pode facilitar o trabalho dos guias? Sim, pode facilitar. Ainda mais quando você desenvolve, vamos dizer, igual eu estava falando, da telepatia, a intuição entre vocês e os guias de vocês funciona da mesma maneira. Por exemplo, o meu médium, vamos dizer, conversava com uma voz dentro da mente dele que ele não sabia o que era. Então ele achava que era meio maluco. Achava. Aí, então, às vezes ele estava passando por um momento ruim e falava, eu vou pedir conselho a você. Não sei se é minha mente, se não é, mas está me dando conselho bom, eu vou pedir. Olha. Então assim ele fazia. E depois de ter um certo conhecimento, ele desenvolveu, vamos dizer assim, essa percepção que, vamos dizer, que não é claro e audiente, como vocês falam, mas ele pode estar, vamos dizer, em qualquer lugar andando, que chega aquele pensamento na mente dele, vamos dizer, mesmo como se fosse uma voz. E ele sabe que sou eu falando com ele. Olha, ou que é outra entidade. Sim. Tá certo. E como é que funciona entre vocês as entidades da Umbanda? Normalmente são sete linhas. Sim. Não é? Na maioria dos terreiros. Tá. E com ele também, ele desenvolveu essa habilidade de receber outros espíritos? Sim, ele trabalha com outros, né, filho? Entendi. E como é que fica entre vocês? Vocês combinam quem entra, que dia que é melhor, ou é a gente que dá essa sintonia? Não, tem todo, filho, um preparo, uma organização, vamos dizer assim, mas ele já fica sabendo antes. Vamos dizer assim, o que vai acontecer. Por exemplo, vamos dizer, uma coisa que acontece com ele, que ele até não gosta muito. Vamos dizer que no terreiro, ele vai num terreiro. Antes de chegar lá, chega na cabeça dele assim. Nesse terreiro vai ter um ataque. Ataque? Ataque. Então o terreiro tem ataque. Tem. E depois o senhor fala disso. Que ele vê um pouco daquelas cenas. Isso antes de chegar lá. Nossa. E ele não gosta disso não. Ele não gosta disso não, até hoje. Então, chegando lá, ele percebe a presença daquelas outras entidades, que não são boas. Então ali, ele já fica determinado, ele já sabe quase que automaticamente qual entidade já vai vir ali trabalhar junto com ele para poder realizar esse trabalho, ver o que se pode fazer. Nossa. Quer falar de ataque, filho? Então, que muitas vezes as pessoas estão ouvindo e conhecendo a Umbanda e fica meio receoso. Eu não vou num lugar onde recebe ataque, mas tem muitos guias de luz lá também cuidando para que tudo seja encaminhado, não é assim? Sim, filho, mas é como o senhor Marabu que trabalha com esse moleque aqui costuma falar. Terreiro sem fundamento é morada de quiumba. É. E é. É verdade isso que ele fala, é verdade. Por exemplo, vamos dizer no terreiro onde a gente vai hoje. Quando meu filho começou a desenvolver lá, tava de perna pro ar. Tava quase fechando as portas. Nossa. Ele tá começando a reerguer de verdade hoje em dia. Entendi. E olha que já faz uns 2, 3 anos. Depois disso, que ele tá começando agora a reerguer. Porque, vamos dizer, meu filho começou lá, mas tava de cabeça para baixo. Tinha muito ataque, tinha muito quiumba, muito inimigo do dono da casa, que trabalhava ali contra aquelas pessoas, contra os médios, contra a família. Então vamos dizer que o guia da casa sozinho não sabia nem direito o que fazia, coitado. Porque ele tinha conhecimento, tinha o preparo, mas vamos dizer que o médio dele não tinha. E não tem como de uma hora para outra você, vamos dizer, trazer uma tonelada de conhecimento e jogar em cima do médio. Não tem como. É como você pegar uma criança, vamos dizer, lá do, como é que vocês falam, tá aprendendo. Ali ainda não sabe nem escrever o nome, ou seja, já bota para escrever texto no quadro. Não tem como. Claro. Não tem como. Então, o filho começou a perceber que estava acontecendo algumas coisas erradas. Teve muitos ataques. Até pouco tempo ainda teve tentativa. Mas graças a Deus não conseguiram. Não é conseguimos, tão conseguindo firmar a casa. Graças a Deus. Mas vamos dizer que as portas estavam abertas tanto para o bem quanto para o mal. Entendi. Então, porque não tem essa história de, tem ataque, tem tentativa, sim. Mas agora, o mal só tem poder quando você dá poder a ele. Nada. Porque ataque tem em todo lugar. É em centro espírita, é em igreja católica, é em igreja evangélica, é qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer lugar que estiver fazendo bem, tem quem não goste e tem quem queira atrapalhar. Nossa. E os ataques lá funcionavam assim. Vinha, vamos dizer, o que se chama aquele monte de espírito trevoso. Nossa. Parava na frente do terreiro, lado de fora da porteira, e ficava assistindo o movimento. Então, quando os guias, vamos dizer, começavam a trabalhar, não tinha, vamos dizer, muita firmeza nos médios. Os médios estavam muito despreparados. Muito despreparados mesmo. Por questão de sintonia, de trabalho energético e de outras coisas. Então, vamos dizer que eles aproveitavam. Faziam ali o que queriam. Porque teve um dia que até o médium dirigente da casa, um espírito trevoso pegou. Como é que é pegar? Pegar o que o senhor quer dizer? Incorporou? Sim. E ele quase matou esse médium. Que isso? Quase matou. Meu filho ficou muito triste. Na época já tinha chegado, como dizer, um reforço na casa. Porque chegou médium novo, vamos dizer, mais preparado assim, para desempenhar os trabalhos mediúnicos. Então, esses médiums vendo ali conseguiram controlar, amenizar a situação. Mas vamos dizer que, sem querer levantar ninguém, não, nem falar que foi por causa dele que o terreiro levantou, nem nada não. Mas seu Marabu trabalhou muito naquele terreiro ali para impedir que essas forças entrassem lá. E trabalha até hoje. Nossa. Quando ele vem nesse filho aqui, ele puxa às vezes a orelha do pessoal lá, mas é porque ele sabe do que já aconteceu. Porque você estando dentro de um terreiro, às vezes está tudo tranquilo e calmo para você. Mas o negócio é nos bastidores. Nossa. Lá é que a coisa acontece. Ixi. Lá o movimento é rápido. E os ataques são complicados, filho. Mas geralmente é questão de sintonia. Entendi. E de despreparo. Despreparo. Então, muitas vezes, igual o senhor falou, é o desequilíbrio pessoal do ser humano como Sim. espírito encarnado que carrega essas coisas lá para dentro e aí acontece isso. Sim. E falta de firmeza. Falta de conhecimento, de estudo. Porque os médios hoje em dia querem vestir de branco, botar guia no pescoço e bater palma. Nossa. Não é mesmo? Que é isso. E as pessoas também. Os consulentes que vêm lá querem sentar no banco, bater palma e esperar o guia resolver a vida deles. Ai. Ninguém quer estudar, ninguém quer procurar se aprofundar no assunto. É quer chegar lá de perna cruzada, bater palma e pronto, acabou. Nossa. E volta na outra semana igual saiu dessa. Mesma coisa. Depois vai dizer, ah, mas o guia tal não me atende, não faz isso, não faz aquilo, eu vou para outro lugar. Vai dizer que a casa tá ruim. Ah, entendi. Sim, no caso do consulente, mas no caso do filho que já se tornou filho da casa, isso não era para acontecer, de voltar na semana que vem não. com o mesmo entendimento que tenha nessa semana. Não. Não é? Não. Mas hoje a gente reclama muito da falta de tempo. Seu caboclo. Ah, é justificativa isso? Tempo, como vocês falam, é a gente que faz. Ah. Tempo é a gente que faz. Tem compromisso? Tem. Agora, mediunidade é responsabilidade. Não é brincadeira. Nossa. Então é preferível nem mexer, nem desenvolver. Viu que não vai dar para aquilo? Não tem compromisso, não tem como arcar com aquela responsabilidade? Deixa de lado. Vai seguir sua vida, fazer o que você quer, porque não adianta. É. Se for para entrar um trabalho mediúnico, para fazer por carinho, não adianta. Não, mas ele só tá deixando de ler, o senhor já tá chamando isso de porcaria, mas no fundo é, mas né? Mas é. Tá despreparo, filho. Vai acontecer a mesma coisa, tudo que eu te falei lá atrás. É. Aí vem ataque, vem espírito trevoso, e vem quiumba, e vem... Enfim. Entendi. É uma falta de disciplina numa hora Isso. menos feliz. Sim. E além de atrapalhar ele, atrapalha o terreiro e atrapalha os consulentes. Olha. É um jogo de dominó. Vai empurrando, vai derrubando tudo. Nossa, é muita responsabilidade, hein? Uma coisinha que acontece, vocês não têm noção do quanto isso mexe nos bastidores. Não tem noção. Nossa. E é preciso, então, daí um esforço duplo da parte dos Exus e de vocês. Sim. E nem sempre não adianta, porque a gente vai fazer o nosso trabalho. Um médium tão despreparado, não tem como. Não tem como. É claro, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce, vamos dizer, preparado realmente para isso. Porque quando se está encarnado, se é limitado. Muito limitado. Mas força de vontade tem que ter. Nossa. Pelo menos isso. E uma coisa que eu aprendi, seu caboclo, é que vocês não pedem pra gente fazer o que tá além das nossas, da nossa capacidade. Não. Às vezes não consegue ler um livro na semana, mas consegue ler uma página e não lê. Não. E aí fica complicado, né? Meu Deus. Vai fazer o que com um médium desse? Tá certo. Agora, quando o senhor chega assim no terreiro de Umbanda para trabalhar, vamos dizer que é uma gíria de caboclo, vocês vêm em corpóreo e os Exus ficam também cuidando da proteção? Sim. Tá certo. Assim como aqui, como eu estou falando agora, se o Marabu está cuidando da proteção do local. Entendi. Porque enquanto tem gente querendo fazer o bem, filho, isso é em qualquer lugar. Vai ter quem queira atrapalhar. E realmente muito se fala do amparo, da ajuda também desses irmãos inferiores, dos irmãos trevosos, vamos dizer assim. Tá. Mas nem todos querem ajuda e nem todos podem ser ajudados. Às vezes não chegou o momento, não chegou a hora daquele espírito receber ajuda e ele está ali querendo atrapalhar. Vai fazer o que com ele? Você tem que segurar, né? Vai. Olha, entendi. E existe momentos em que o seu Marabô precisa de mais amigos para ajudar a segurar tudo isso? Olha, filho, eu não digo uma questão de amigo, mas eu digo uma questão de mais força. Não precisa nem estar perto dele. Vamos dizer que ele recebe a ajuda necessária de acordo com a complicação do caso. Olha. Porque tem aquela questão também que muito se fala aí, negócio de mago negro, não é mesmo? É. A coisa lá, vamos dizer que é mais embaixo. Mas não tem força maior que a do amor, né, filho? Nossa. Não tem, não existe. Falar pra você que existe é mentira. Entendi. E as entidades, os guias da Umbanda, têm como ferramenta principal o amor. Sim. Assim como toda entidade de luz. Nossa. Porque o seu Giramundo até falou, olha, se a pessoa chega aqui para fazer um estrago, você recebe ela bem, demonstra o carinho e respeito por ela, ela vai ficar até sem graça de fazer uma maldade. Sim, vai. Já... Se o Marabu trabalha assim. E muita gente acha até meio estranho. Que tem gente que está acostumado a ver Exu todo torto, babando e falando palavrão. É. Né? É. E tem os casos também que nem Exu é, né? Tem casos que nem Exu é. E por falta de conhecimento, a pessoa vai ali e acredita em qualquer coisa. Por isso que é importante o estudo, tanto da parte dos médios, quando da parte dos consulentes. Entendi. Quando o senhor fala nem Exu é, porque muitas vezes um comportamento menos respeitoso da parte do espírito também demonstra a evolução dele. Sim. Entendi. E também às vezes pode ser animismo mesmo. E o senhor, como é que o senhor lida com isso muitas vezes? Com animismo? Sendo tipo... espírito? É uma coisa meio, vamos dizer, difícil. Ai. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem para a gente lidar com o médium. Porque se você fala, você tem que ter até jeito para isso. Um guia-chefe da casa ou um médium dirigente da casa chega para um filho e fala que não tem entidade incorporada ali, cria uma revolta. É. E muitas vezes esse filho não é porque ele quer fingir, não. Às vezes ele acredita mesmo que tem alguma entidade incorporada nele. Ele leva aquilo a sério, às vezes. Às vezes ele leva aquilo mais sério do que médico que estuda, que faz isso, que pratica. Às vezes ele leva mais sério. E tem mais fé naquilo ali, realmente, do que muitos médicos por aí. Mas fazer o quê? Não é médico. Aí fica aquela questão. Quando é, o guia tá ali perto de braço cruzado, vendo o filho dar showzinho. Ixi, que vergonha, hein? Fica complicado, não é mesmo? Ah, eu ficaria com vergonha. Ah, tem que ficar, não é mesmo? Mas nesse caso, vamos dizer, a pessoa tá com boa intenção, ela tá fingindo, mas acha que não tá. Acha que não tá. Ela acredita naquilo, ela leva a sério. Mas o que pode ser feito nesse caso? O professor falou que é difícil, né? É difícil. É preciso esclarecimento, conversar com jeito. Primeira coisa é estudo. Não adianta. Médio chegou no terreiro, tem que estudar muito. Que é para não fazer justamente o que a gente fala aí, essas porcarias. Não é mesmo? Lógico, lógico. E quando. Como é que faz então quando uma pessoa chega assim no para começar a desenvolver? Qual entidade deve vir primeiro ou não tem ordem? Filho, geralmente tem uma entidade determinada para o desenvolvimento do filho. Ah, é pessoal isso. Pode ser o guia, vamos dizer, de frente mesmo, como vocês falam, da pessoa, como pode não ser. Pode ser um amigo, pode ser um protetor. Nesse caso, o caso desse filho aqui, veio. Eu vim uma vez trabalhar com ele. Nas outras vezes, todas foram caboclo da Mata Verde, Outro caboclo. que é um protetor que anda junto a ele aí e o ajuda muito. Então foi ele o estabelecido a ordem de ajudar esse filho aqui. Foi ele. Tanto é que quando vocês chegam no terreiro lá, vocês veem aqueles fios que tá começando. Tá lá, incorporado lá de olho fechado, paradinho, nem mexe muitas vezes, né? A entidade está trabalhando com o seu filho ali. Trabalhando com o seu filho. Ah, entendi. Trabalhando nos chakras, alinhando. Sim. Ah, tá. Então, no Lucas, como foi a ordem dos espíritos que incorporaram? Foi o caboclo primeiro? Primeiro fui eu. Foi o senhor. Mas Isso. vamos dizer que não foi lá aquelas incorporações. Não é mesmo? Vamos dizer que ele sentiu mais a vibração forte, porque eu tive que maneirar um pouco, porque quando eu não venho só. Quando eu Oi. venho trabalhar com esse filho, vem junto a mim a energia do Orixá Xangô, que eu sou falangeiro dele. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, eu correspondo a ele no terreiro. Tanto é que eles me chamam de Caboclo de Xangô. É por isso que quando eu não venho na gíria de caboclo, posso vir também, mas não venho. Eu venho na de Xangô. Tá entendendo, filho? Mas eu não sabia que. Ó, eu sei que tem gíria de direita e de esquerda. E na de direita tem de preto velho, caboclo, erê. E nunca ouvi falar de gíria de Xangô. Tá na direita, filho. Ah, entendi. Tá na É, vai do direita. terreiro, né? Isso, né? Sim. Vai muito do terreiro. Então. Não é separada. É modo de falar. Ah, Não é entendi. separada. Entendi. Então, quando tem gíria de caboclo, vem o da Mata Virgem. Sim. Vamos Entendo. dizer quando canta. Vamos dizer assim para vocês entenderem melhor. Vamos Quando canta para caboclo, vem seu Matavish. lá. Quando canta para Xangô, vem eu. Mas. Isso. Porque, por exemplo, quando tá cantando para Ogum, vem Ogum Megi, Ogum Matinata. Não é Ogum. Nem encantado de Ogum, que é outra coisa. É isso que eu É queria saber. falangeiro de Ogum. É caboclo de Ogum. Tá bom. E são caboclo. Entendi. Muitas pessoas falam que não, mas é. Por isso Ah. que se fala É Caboclo, Ogum, Mejê. Caboclo, Ogum, Yara. Entendeu? Só que eles cortam, vamos dizer assim. Igual tem gente que me chama de Xangô Sete Pedreiras. Eu falo, mas eu não sou Xangô, não. Eu sou Caboclo. Claro. Pra que mentir, né? É, porque a gente entende que orixá, ele não fala. Sim. Quando incorpora, ele só irradia o filho. Aí já não é orixá, filho. É encantado de orixá. Ah, que óbvio. Vamos dizer, é seres que nunca reencarnaram. Nossa. Nunca reencarnaram. Por isso que eles sabem dizer sim ou não e... Isso. Ah, tá. Por isso que não fala. Quando é encantado de orixá, não fala. Ele traz a energia do orixá, ele trabalha ali com o filho, trabalha ali expandindo energia no local, mas ele não fala, ele não pede bebida, não pede cigarro. É. Né? É, ele só vem. Aliás, pra que ele vem? Ele vem, filho, pra trabalhar com o filho. Ele vem trazer energia do orixá. Vamos dizer assim que é uma bênção que o orixá dá ao filho. Ah, que legal. Realmente na questão energética, vamos dizer assim. É uma coisa muito forte, por isso nem todos conseguem receber um encantado de orixá. Porque são seres muito puros, filho. Nossa. São realmente de uma ligação direta com os orixás. Aí tem encantado de Iansã, encantado de Baluaê, encantado de Xangô, e vai. Entendi. Então, quando dizem, o orixá veio em terra, é o encantado daquele orixá. Encantado de orixá. O orixá não incorpora em ninguém, pelo amor de Deus. Tá certo. Mas esses encantados já estão num nível superior a, por exemplo, algum Mergê. Sim. São seres puros. Puros, tá, de muita luz. Nunca reencarnaram. E nunca vão reencarnar. Tá, claro. Entendi. Vivem em outros mundos. Eita. Então, por conta do senhor ser de Xangô, isso quer dizer também que os orixás de cabeça do Lucas é de Xangô? Sim, o orixá dele de cabeça é Xangô. É Xangô? Sim, o orixá regente da coroa dele é Xangô. Todo mundo tem o orixá regente da cabeça? Sim, filho. Todo mundo. Isso independente de ser médium ou não, querendo ou não, acreditando ou não. Entendi. Só que aí é uma coisa meio já complicada, porque entra naquela questão. Filho chegou lá, quer saber qual é o orixá. E aí? Aí manda. Vai jogar búzio. Jogou búzio. Deu uma coisa. Se ele for jogar em outro lugar, vai dar outra. É, e aí? Fica difícil do filho saber, né? Fica difícil. Vai ter que adotar todos, filho. É o que eu falo. Tem um que rege mais o filho, tem. Mas agora tem que criar essa questão de individualismo, não. Ah, eu sou filho de Xangô, Xangô rege a mim e não a você. Não, não existe isso. Somos filhos de todos os orixás. Entendi. Todos. E as tem vezes... um que sempre realmente rege a pessoa, o que eles falam de orixá de cabeça, que é o que rege a pessoa desde a sua primeira reencarnação. Ah. Né? Desde a sua primeira encarnação. Nossa. E tem o de frente, que é o que rege na atual reencarnação. Ah, entendi. E o de frente do Lucas pode ser falado? Não vem ao caso. Vamos dizer que é porque... Não é por questão de esconder nem nada, não. Mas é porque... Vamos dizer que ainda não está na hora. Tá, entendi. Claro. Não é preciso saber isso agora. É, não é. Agora, saber... Se alguém sabe o nome do... meu orixá de cabeça, isso não causa nenhum mal, tanto que o senhor falou, né? Sim. Ninguém pode usar isso pra fazer maldade. Não, não existe essa coisa. Tem gente que fala isso, né? Eu não posso falar qual é meu orixá, senão meus inimigos usam contra mim. É. Ué, onde já se viu isso? Não conheço, não. E a entidade também não tem perigo, né? Não. Certa vez disseram pra mim, olha, eu vou dizer o nome da sua pombogira... Mas não diga a ninguém, porque às vezes alguém pode amarrar ela. Tem quem acredite nisso, né? Isso. Tem quem acredite nisso. Primeiro, você está trabalhando com a entidade. Fizeram, vão dizer, alguma coisa para afastar dela? Boa coisa ela não era. Boa coisa não era. Você fala porque se conseguiu. Sim. Porque não existe essa coisa de entidade de luz ali, querendo ajudar o filho, vinha um espírito, vamos dizer, atrasado, porque espírito que faz isso é atrasado, tocar. Não existe. Claro, faz sentido isso, é lógica, né? Lógica. Não pode o que está embaixo afetar o que está em cima. Não. Claro. Mas tá bom. Olha, seu caboclo, tenho tanta coisa que a gente gosta de perguntar e o tempo é tão curto, né? Sim. Então, é isso que eu ia falar com o... Tá, estamos aproximando aqui o fim. Cedo. É, daqui então, a pouco eu tenho que ir. Eu quero agradecer ao senhor. Trabalho. Então, o senhor vai fazer o quê agora? Agora eu vou para um lugar lá da... Você vai falar a mesma coisa. Ah, mas todos os espíritos vão falar que vai para o ano. Eu vou. Então tá bom. Eu pelo menos vou. Graças vou a Deus. Vou lugar lá trabalhar. Enquanto tem gente precisando, temos que ajudar, né, meu filho? Sim, senhor. E esse trabalho seria, na Aruanda, seria do quê? Amparo. Amparo? Amparo. Vamos resgatar, vamos dizer, alguns irmãos que estão perdidos, que estão esquecidos nos lugares inferiores. Ah, entendi. Se chama aí. O senhor vai na Aruanda encontrar com as pessoas que vão fazer isso. Sim. Entendi. Isso não acontece lá dentro da Aruanda, não, senhor. Tá, é o que nós chamamos de resgate. Entendi. Certo. Olha, que bonito. Tá bom, então. Depois, eu até gostaria de convidar os senhores para uma outra oportunidade de voltar. Talvez a gente também possa falar com outras entidades do Lucas, mas eu gostaria de convidar o senhor também de voltar uma outra oportunidade para a gente conversar mais. Eu lhe agradeço, Fibor. Agradeço a você e agradeço por quem vai ter paciência de ouvir. Esse caboclo aqui falar até agora, né? Esse tempo não, todo. Não, mas é a responsabilidade do estudo, né? Sim. Igual o senhor falou, é importante. Então tá bom, o senhor quer dar uma última uma mensagem final pra gente sobre, de repente, até a importância de ter disciplina na mediunidade, sei lá, o senhor saberá. Eu queria falar, eu acho que eu já falei, mas resumindo, vamos lá. É um estudo. Estudar porque mediunidade não é brincadeira, é compromisso sério, é oportunidade de servir e de aprender. Então é uma coisa que não pode ser jogada fora e levada à brincadeira. Tem que ter compromisso. Porque Umbanda e mediunidade é coisa séria para gente séria. Graças a Deus. Tá bom, então, seu caboclo. Muito obrigado. Deus abençoe. Assim seja. E vamos aguardar uma outra oportunidade, viu? Vai, Oxalá te abençoe. Muito obrigado a nós todos. Ok, caboclo. Opa! Ô Lucas, tudo bem? Tudo. Nesse finalzinho eu costumo perguntar aos médiuns como que foi a jornada, como está se sentindo. Bem, graças a Deus. Você está mais sorridente de quando você começou, o que aconteceu? Ah, não, é normal, vamos dizer assim. Você está meio acordando de um sono, como é que é? É. Mais ou menos isso. Entendi. Então você tem uma mediunidade consciente, semiconsciente ou mais inconsciente? Consciente. Consciente. Consciente. Consciente. Mas... telespectador de tudo que vocês falam aí. Ah, entendi. Isso é bom porque você aprende também, né? Sim. Muito bom. Tá certo, então, meu querido. Olha, Deus abençoe. Muito obrigado por se colocar na posição de instrumentalizador desse trabalho que eu faço, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Ok, acabou.